Eu cresci sonhando em conquistar um lugar na faculdade pra me formar. Com o diploma na mão vou além, mas ser pobre meu bem não vai bem. Dinheiro, sucesso vou buscar, na faculdade vou me transformar. Mas sem grana é luta todo dia pra sair dessa vida vazia. A gente rala, luta pra vencer, quer ter mais que o pouco pra viver. Mas o dinheiro parece distante e ser pobre é um fardo constante. Dinheiro, sucesso vou buscar, na faculdade vou me transformar. Com diploma vou mudar de vez, ser pobre não é o que Deus fez pra nós.